570, acione código, por gentileza, 5134 e chama o controle em 120, decimal 8. Ok, 570-198. Aciona 5134, por gentileza, apta. 5134. Controle Salvador, apta 6570. Apta 6570, aciona o código 5134. Saída Fuca, nível 350. Contato radar agora passando 4.700 pés. Afirmativo, quase 350, Fuca, Aracaju. Pole 1208, a torre em 1895. Seu transponder 5125, sideral 9970. Autorizado, Teresina 340, decola da 190, com curva esquerda. A saída será Momo, Block 1208, ao controle de saída, 1195. É o... a torre 55. 5125 é o transponder. A torre é 11895. 11895. Saída Momo, Flock, informe pronto para o push, acionamento 9970. 11895 é a torre e 5125 é o transponder, o sideral 9970. Correto. Passarelo 2223, pronto, cópia. Estamos pronto, 2223, passarelo. Ok, já pré-autorizado, conquista 180. 180, direto, decola no zero, com curva direita, saída Arbor, LF após DCT. Frequência do controle 1208, a torre em 1118, decimal 95. Seu transponder é 5137, passarelo 2223. 180, DCT, decola da 10, direita, Arbor, transição LF. 208 é o controle, 2214, 2237, transforma 2243. Informe pronto, puxa acionamento 2223. Amarei 2243. Osvaldo Gon 87, pushback, assentamento no 612. Portão 612, está autorizado, reporte táxi. Portão táxi 897. Prossiga. Só um minuto pra cá. Amalho? Autorizado Aracaju, nível 1, 30, V-Golf 677, decolagem da 1-0, curva na esquerda, no perfil da Conde, acione no transponder 0260, controle 120218. Passarelo 2223, pushback, acionamento. 355, não guarda, está correto, no pronto, pushback, acionamento, não. Pode trás. 2223, cruzando que existe só, reporta táxi. Ação com a equipa, reportar táxi, 2223, passarelo. Número 2 no setor, aguarde, são 3153. Após o cena remota terminar, iniciar o táxi, você está autorizado. Solo, Salvador, bom dia, Rio 5973. 5973, só um minuto, cópia. Está com 1979 a bordo, 3 horas e 22, Campinas. 1897, autorizada até o ponto de espera da pista 10, via pátio, em Alfa, no ponto de espera chama torre em 1895, o ajuste na 0 no 2. 0 no 2, pátio em Alfa, 295, 87 lá. Rio 5973, cópia. Siga. Autorizado Recife via Upper Whisky 58, nível 370. Decolagem norma 0, curvando à esquerda, no perfil da PUCA, transição Caju. Acione no transponder 5127, o controle aéreo 120, decimal 8. Autorizado, transição para é correto, time pronto, pushback, acionamento Rio 5973. General que chama pro push? General para o pushback e acionamento. Acordando aqui, equipe de solo, após ataques. Procurar para o táxi, general. Sou 897, bom dia, linda, cola pista 10, o vento é de 100 graus com 9 nós. A linda cola na 101897. Passarudo 2223, acionado pelo AB25, 7 horas, alterna Salvador para o táxi. 2223, autorizado até o ponto de espera via parte 1, em Gialfa, no ponto de espera vai chamar a torre em 1-1-8-9-5, ajuste no 0 no 3. 23 agora, em Gialfa, autorizado táxi, ponto de espera vai chamar a torre 2895, obrigado, bom dia, 2223, passarudo. Bora, Rio, 5973, pronto para o pushback, acionamento. Equipe de solo, reporta táxi. Juliette, 310, Fortaleza para a transição. Tchau, tchau. 991 está autorizado, Fortaleza, nível 310. Viatro Zulu 19. Decolagem na 10, curvando à esquerda no perfil da Momo, transição Froti. Acelerando transponder 5130 e controle para em 120.8. Tempo está 10. Mantém na 10, 2223 já na parede. Da Momo Froti. 5130. É o transponder 120.8, o controle total 991. Já tá 991, tá correto, me pronto, pushback, acionamento. Não tava errado. Boa, 897, with the contact of departure, climb at level 360, dial departure. Dial departure, climb by level 360, go 1897. Passareto 2223, decola agora os 24, controle no 20, decimal 8. 208, obrigado, bom dia, 2223, passareto. Controle Salvador, mais uma vez, bom dia, passareto 2223, transfere no perfil da árvore, na sua escuta. Passareto 2223, contatada na decolagem, soa para o nível de voo 180, se é da árvore elefa. 180, árvore elefa, 2223, passareto. Solo Rio 5973 para o TAC, POB03, autonomia 4 horas, ao certo, Solo Rio. Sente Rio 5973, eu gosto para iniciar o TAC. Federal 9970 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio, Índio Alfa no ponto de espera vai chamar torre 118 decimal 95, com ajuste 10 no 3. 10 no 3, pátio, Índio Alfa no ponto de espera vai chamar a torre 3153, POB 141, 3 horas e 50, Campinas. Qual foi a minha alternativa? Campinas, 3153. Gente, entrei 3153, está autorizado até outra vez, meia inicialmente. Através da posição de meia 3153. Corria 5963, vai seguir o sideral como número 2 até a ponto de espera. No ponto de espera vai chamar a torre 118 decimal 95, ajuste na 03. Salvador, o total 9911 está pronto para o pushback de saneamento. Confirme? É o total 9911 pronto para o push de saneamento. 9911, coordena que equipe de sala faz a passagem do Boeing da Rio, aí agora está livre, reporta táxi. Gente, em coordenação, reporta táxi. Fox Air, prossiga. Sente, um minuto, cópia. Graus com 10 horas, federal. Federal. Ponto de espera como número 2 agora. Vai seguir o bang da Rio. No ponto de espera vai chamar a torre em 118, decimal 95, ajuste no 013. Rio, Chico 973, ali em Madem, pista 10. O vai direita no perfil da árvore Elefa, acionando o transponder 5135 e o controle para 120.8. Aos 29, chamou o controle em 120.8. 20.8, boa. Corrigindo, 125.1. 125.45.1.2.51, gol 897, bom dia. Gol 897, correção, primária 1251. A primária 1251 e a secundária 1255? Secundária 13395. 1-3-3-9-5-5, bom dia. Controle, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, contato radar na decolagem, vou para o nível de voo 340, saída Momoflock. Vindo para o 340, saí da Momoflock, Sideral 9970. Fox Serra, prossiga. Essa nave está me contando, tá? E 5973, livre decolagem da 10, 200, é de 090 graus com 10 nós. Tá 991 autorizado, tá bom, espera via pátio, de alfa no ponto de espera torre 198, decimal 95, ajuste no 013. 0013, guarda, ponto de espera, chama torre. Cinco nove sete três decolou aos 32, controle 120, decimal 8. 108, bom dia, obrigado. 5973. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, decolado Rio 2000 para o 370. Rio 5973, contato radar de decolagem, sou para o nível de voo 370, saída PUCA. Para o 370, saída PUCA, 5973. Prezuno 53, tem nível de decolagem na 10, o vento é de 1,90 graus com 7,9. Tá, 3153, tá sem trabalhar mais 5 segundos, eu dei 3 para os colegas. Ok. O tráfego da TMC a rolagem é Lima, tem pista 10, total 999. Controle, o passarelo 2223 solicita voar da presente Vitória da Conquista. Vai, vamos coordenar com o seu agressivo, passarelo 2223. Obrigado, aguardando 2223, passarelo. Não foi me que chamou o solo? Bom dia, Golfo Quilógica, prossiga. Obrigado, Conquista, muito obrigado. 2223 da Passaredo. O 5973 autoriza a Floyd Aracaju? Guarde o Rio 5973. Guarda o 5973. 208, guarda. Exato, Serra, Novembro, Novembro Hotel, Planianque. Uma centena é o nível, a 270 milhas de Salvador, cancela e prossegue visual. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita, no perfil da árvore, Elefa. A cena no transponder 5136, controle 120.8. Total, 999, tem nível de decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 89. Voo direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 5973. Federal 9970, voo direto 13. Já confirmar para o Federal? Voo direto 13. Voo direto 13, Federal 9970. Federal 9970, chama o Centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 125 45, 12685, Federal vai chamar Recife, 9970. Qual a aeronave que eu escutar, por gentileza? Próxima autonomia, 5 horas? Poxa, Trip 5-4, quase 3. Rodando aqui para o solo, é para o táxi, Trip 5-5-4. Total 9911, decolou agora aos 37, controle no 20 do sinal 8. Controle 19-8, obrigado, bom dia, total. 120 decimal 8, total. Bom dia, 128. Total 9911, contato radar na decolagem, voa para o nível de voo 310, saída Momo Front. 310 na Momo Front. Passarelo 2223, chamo Centro Recife, 1260, alterna em 128, decimal 8. Recife agora 260, alterna 288, obrigado, bom dia, Passarelo 2223. E o 5973, que é o Centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 12345, 126.85, 5973. Onde obrigado. Na Lima vai chamar o Sol em 121 decimal 9 para prosseguir, por gentileza. Mike Fox Serra, contorno é o pátio, Indy Alpha no ponto de espera torre, 118 decimal 95, ajuste no 013. Para o táxi do trip 54, 48 a bordo, alterna Recife, autonomia de 4 horas. 5-5-4, autorizado até a saída do pátio 3, chame para ingressar no pátio principal. Baixou para ingressar no pátio principal, trip 5-5-4. Azul 4234, só um minuto, copo. Cana 6225, está autorizada a final LS, desce para 2 mil pés, ajuste 1013. Autorizado, final de LS, descendo para 2013, 6225.